Yo. Pop Black Nicole. Nicole. A música vai transmitir tudo que eu não sei te pessoas e vários discos. Quando o som é bom, é gol, ninguém canta sozinho. Quem escutou, logo lembrou um momento. Cada canção, emoção, viagem no tempo. Música boa entra em qualquer lugar. É que nem ar, cê nem precisa forçar pra respirar. Ela anima, acalma, faz tão bem pra alma. É eterna, não envelhece nunca, nunca vai acabar. Enquanto tiver vida, vida vai ter música.